O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do programa Stop à Destruição do Mundo. Estamos aqui com o Dr. Norberto Kepp, criador de uma ciência que eu estava falando com ele hoje de manhã, né, Dr. Kepp, que a trilogia analítica, ela é como se fosse já uma algo por si, um tipo de um ente, né, uma ciência por si, que já tem uma vida própria. Porque a trilogia analítica, ela não é mais uma ciência, ela não é mais uma filosofia, ela não é uma teologia, muito menos. Ela é a união disso tudo, é a integração, a unificação do conhecimento do ser humano. Isso foi o ideal, o sonho de muitos pensadores na humanidade. E, felizmente, né, nós temos agora para o nosso benefício, para o nosso uso e desenvolvimento, esta trilogia da verdade, beleza e bondade, que é colocada na nossa vida prática. Porque nenhuma ciência é tão prática ou mais prática do que esta ciência que Norberto Kepp desenvolveu. Estamos aqui com os psicanalistas, com as odontopsicossomaticistas, com os jornalistas, os engenheiros, sempre conversando com vocês e transmitindo aos senhores também os conhecimentos de Kepp que estão nos livros, estão nos seus programas de televisão e de rádio e que vocês poderão ter acesso no nosso site www.stop.org.br, com os nossos cursos, enfim, todas as maneiras que vocês podem se beneficiar desses conhecimentos. Nosso telefone é 3032-3616, 3032-3616. Olá, Dr. Kepp. Tava atendendo um cliente, ele falou o seguinte, que a mentalidade que ele sempre viveu desde criança, ele veio do norte de Minas, que a mentalidade naquela região é que o descanso, o lazer, assim, causa uma enorme vantagem para a pessoa, que se a pessoa não faz nada, então, ela está aproveitando a vida, ela está vivendo a verdadeira vida. Esquece mais ou menos a mentalidade que existe, não só no norte do país, do Brasil, né? Mas que existe no mundo todo, né? Principalmente nos países assim, mais instintivos, mais sensoriais, né? Que não dão assim, muita ênfase a questão da ação. E agora, infelizmente, na França e na Itália, surgiram sociólogos, né, que acham que o mundo do trabalho, o mundo do esforço, que o mundo da ação acabou, que agora é um mundo assim, do descanso, é um mundo do passeio, é um mundo do prazer. E esse é um grande engano que esses sociólogos, né, cometeram, porque justamente a pessoa que para, e a gente pode ver isso na aposentadoria, né? A pessoa que para de fazer alguma coisa, mas eu digo principalmente de fazer o que é bom, o que é necessário, a pessoa que para, ela envelhece rapidamente, adoece e até morre, né? Porque vamos dizer, a essência do ser humano, o ser humano é feito pela energética divina, né? É feita por uma energia que tem no espaço e que tem as leis. E essa energética é que conserva o ser humano são, que conserva a vida, a própria felicidade e bem-estar. E quando o ser humano para, então ele adoece e principalmente ele entra nos problemas mentais. senhores podem notar que as pessoas esquizofrênicas, depressivas, maníacas, as pessoas obsessivas, quer dizer, as pessoas que estão naquilo que nós chamamos de psicose, as pessoas assim, são geralmente pessoas que pararam com qualquer ação. Então, essa questão, e é interessante pensar nisso, essa questão do afeto, né? É claro, né, que o amor é importante, o afeto, amar o próximo, isso é fundamental no cristianismo. Mas o que é, por exemplo, amar o próximo? É fazer o bem ao próximo. Não é dizer para o próximo, eu te amo, eu gosto de você. Mas é ver o que pode fazer para o próximo de bem. E o que é, né, fazer o bem para o próximo? É ajudar a organizar leis justas, né? Leis para que todas as pessoas, elas usufruam da vida, inclusive até do dinheiro, que usufruam disso tudo para que praticamente haja um equilíbrio. E a nossa função aqui na trilogia analítica é fazer a conciliação, né? Por exemplo, ver se um grande autor como Freud, um cientista, né? Ou então mesmo Karl Marx, ou então Einstein, se cometeram erros, também ver a parte positiva que eles fizeram, a parte do bem, e pegar essa parte do bem e desenvolver em toda a sociedade. De maneira que, quando se fala assim, o desnível social, né? Por que existem tantos miseráveis e tantos milionários? Mas não é através do dinheiro também que a humanidade vai ter equilíbrio. Que o equilíbrio vem por leis justas, né? Por leis que levem todos os seres humanos a uma satisfação na vida. Então, temos aqui um grupo de pessoas. Nós gostaríamos de ver a opinião de cada um sobre essas questões da patologia. Eu gostaria que, por exemplo, nós temos um jornalista, né, Ortiz, que fala muito da questão da mídia e como a mídia é negativa, né, no ensino ao povo sobre o bem. Então, Dr. Kepp, eu acho que deveria haver uma conciliação entre a mídia e o povo novamente, porque antigamente a mídia falava dos interesses da população. Sabe o que eu acho? Que os políticos, os jornalistas, deviam ver o que o povo quer, ir até o povo, verificar o que o povo quer para fazer, para noticiar e tudo, né? Uma vez na Folha, eu fiz uma sessão lá, que era Folha Emergência. Então, o povo ligava e falando, olha, está acontecendo isso no meu bairro, está acontecendo isso e aquilo, e eu fazia as reportagens. Então, foi uma sessão muito bacana. Foi a melhor parte que eu acho no jornalismo que eu fiz. Me lembro, né, uma vez o senhor fez um artigo na Folha falando sobre questões assim de pobres, de pessoas miseráveis, né? Isso. O que foi esse artigo? Então, o senhor está dizendo aquela vez que eu saí vestido de mendigo? Não? É, isso. Então, pra ver, né, como o mendigo vivia. Isso. Foi muito interessante, porque nós fomos assim, combinamos, né, eu saí vestido de mendigo na rua, para ver o que acontecia com o mendigo. E fui recolhido no setor de triagem e encaminhamento. E o fotógrafo foi atrás, né, para ver como é que era tratado lá dentro. E era na época da ditadura, era um coronel que tomava conta lá. Aí depois o fotógrafo falou, não, aquele mendigo lá, na verdade, ele é repórter do jornal. Aí o coronel me chamou, onde já se viu tal? Eu falei assim, não, mas o senhor pode ficar sossegado, porque para sorte aqui do setor, eu fui muito bem tratado, eu não vou falar mal de vocês. Eu fui bem tratado aqui. Fui mesmo. Então era sinal que eles tratavam mal, né, os mendigos, né? É verdade. Agora, Dr. Kepp, nesse setor de Folha Emergência, Sabe o que aconteceu? Por exemplo, uma pessoa disse que foi ao cinema com as crianças, né, para levar no matiné, e aí de repente começou a passar assim anúncios, trailers de filmes horríveis de adultos. Então ele falou: como? Quer dizer, são coisas que o povo traz para o jornal, que precisa ser falado, ao invés da pessoa ficar sentada num gabinete lá e falar: o que que o povo. E É, normalmente. mas aí ele nem pensa que o povo, né? Ele segue a orientação do que vem por de cima, né? Desses Exatamente. poderes patológicos que o Dr. Kapp fez O que os referência. banqueiros querem? E Aí eles publicam. interessante, né? Então aqui a gente vê a mentira que a mídia fala quando ela diz: nós noticiamos o que o povo pede, o povo quer desgraça, sangue, isso, aquilo, sexo, corrupção, a gente dá o que eles querem. Isso é uma grande mentira. Muita mentira. Eles dão o que o povo justamente não precisa, né? Não quer, que é a mentira, que é o engano, a tapiação, né? Então, por isso que está essa confusão enorme, né? A pessoa, antes de ser eleita, ela é promessão, né? Promete, promete, promete. É eleita, aí é tudo ao contrário, né? Exatamente. Nós temos também a O Roberto Selma, quer, o né? Roberto está pedindo para falar, Ah, Roberto Frascari. o Roberto vai falar sobre a questão da física, né? Falando sobre a mídia, eu vejo assim que os artigos científicos que eles publicam e falam é sempre baseado num darwinismo, né? Então eles colocam uma ideia assim que se você não é darwinista, você não é cientista. Então é uma ideia invertida, né? Porque diz que o homem veio da evolução do macaco, né? É uma coisa até que faz mal para a cabeça da pessoa pensar assim. E eles ficam dando isso como ciência. E nunca botam uma contestação ao darwinismo ou uma ciência que prove que existe, como a trilogia, né? Que existe essa energia no espaço provinda do Criador. Quer dizer, eles só direcionam nesse sentido. E eu acho até que é uma coisa dos poderosos, porque. Como é darwinista, né? O quem está no topo da cadeia é o poderoso, né? Então eles gostam porque combina, né, com o poder deles, né? Agora, viu, Roberto? Então, essa questão da física, quando a gente estuda já quando existe todas as coisas já feitas e o erro que existe de um lado ou de outro lado. Mas agora, por exemplo, o homem veio do macaco. Se a pessoa aceita isso, tá bom. E o macaco veio da onde? Veio do quê? Das amebas. E as amebas vieram da onde? Eu quero dizer o seguinte: no final, se o físico não admite o criacionismo, um Deus criando tudo, o Deus criando tudo, né? O Deus organizando, realizando todas as coisas, tirando dele próprio e fazendo a matéria e fazendo tudo que existe, não há nenhuma explicação. Então, como é que vai explicar a existência do Sol lá no espaço, né? Esse astro gigantesco, brilhante. Então, eles dizem que veio do nada. Do nada não vem nada, né? De maneira que se o cientista, o físico, não admite o criacionismo, que Deus criou na base tudo que existe, então ele está fora da física também, porque a física, a ciência, sem a teologia, é falha, é mentirosa. Então, o Charles Darwin, né, ele pregou essa terrível mentira no mundo todo, e o mundo todo segue a mentira. Assim como a gente pensa, como é que a Alemanha, né, tinha lá um Hitler que era um louco, um doente mental grave, e todo mundo obedecia. Então, essa consciência o mundo precisa ter, que geralmente o indivíduo muito louco, muito fantasista, muito fora da realidade, violento, é o que o povo em geral admira, o povo até tem medo, né? E segue. E os bons, aqueles que são conciliadores, tranquilos, geralmente não são bem aceitos. Eu queria também comentar essa ideia, ainda que tem essa ideia de Big Bang, grande explosão, que todo o universo começou de uma bola de tamanho de ping-pong, mas nunca os físicos admitem ou não conseguem responder de onde que vem essa bola, se foi assim. Porque Então, tem essa inveja de Deus muito grande que impede que os físicos admitem que tem um Deus magnífico lá atrás de tudo. essa é a grande mentira, né? Essa ideia que de uma bolinha veio tudo. É a ideia que torna quem pensa assim, torna cada vez o indivíduo mais doente. Vai emburrecendo, não é, Dr. Kep? E aí a gente vê que o nível, né, que a humanidade vive hoje em dia é um nível assim tão medíocre da existência, né? Esse rebaixamento que o ser humano se presta. Então, como o senhor mencionava no início do programa, esse enorme interesse que a maior parte tem exclusivamente na comida, ou no dinheiro, ou em lazer, ou no sexo, ou a gente vê muito interesse também pela vida alheia, né? Gosta-se muito de falar dos outros, de se preocupar assim nesse sentido fofoqueiro da vida do outro. Esse nível sensorial que se vive e que ele é muito diferente do nível original para o qual o ser humano foi programado pelo Criador, né? Que é esse nível transcendente, espiritual, metafísico que nós somos por essência. Então, há necessidade dessa elevação e, como o senhor coloca, né? Acreditamos que os motores Cap Motors venham a colaborar muito nisso, na mudança energética do ser humano, né? Para que haja uma virada na nosso mundo. É, inclusive, o que se nota hoje em dia, ainda nesse campo do sensorialismo em que vivemos, essa tendência ao uso de eletrônicos cada vez por uma idade mais tenra do ser humano, né? Adolescentes, crianças e até bebezinhos a gente vê com iPads na mão hoje. Quer dizer, já é comprovado que esses equipamentos, eles, por serem elétricos, eles têm uma energética que deturpa o funcionamento normal do cérebro humano, porque eles não têm a função de magnetizar, pelo contrário, eles tiram, ajudam a tirar o elemento da realidade. Então, os senhores imaginam uma criança que já é educada nesses eletrônicos, né? Além dela ficar isolada do mundo, preferir esses equipamentos do que contato com o ser humano, quando chega aos 20 anos de idade, né? A pessoa já está assim com toda uma existência corrompida. E é um problema sério que existe, né? Então, nós temos aqui conosco o engenheiro Alex Frascari, que vai dar sua contribuição. Não, só continuando essa questão, as pessoas geralmente não sabem, por exemplo, que os videogames, né, a origem dos videogames era para o exército, né, porque eles notaram que nas guerras as pessoas tinham resistência a atirar nos outros. Então eles inventaram o videogame para que as pessoas atirassem sem pensar. Então aí proibiram ontem, né, a questão de fabricar armas de brinquedo, né, mas e a questão dos videogames, que eles falam que não fazem influência nenhuma no ser humano, né? Imagina. Claro, é impressionante isso, porque ali as crianças aprendem a matar, a atropelar, a roubar, e sendo que elas são até pontuadas favoravelmente quando elas fazem isso no jogo, né, Alexandre? É nesses casos que aconteceram nos Estados Unidos e nos outros países também, onde crianças, adolescentes ou pessoas jovens mataram outros com armas mesmo. Então, eles eram muito bem treinados, porque anos e anos eles treinaram com esses videogames. Então, eles lá na Columbia, eles falaram que os jovens que mataram bastante colegas lá, eles atiraram muito melhor do que os policiais em geral, porque tão bem treinados que eram. Então, aí que a gente vê essa questão metafísica, né, que se a pessoa fica nesses elementos inferiores, né, ela não capta nem essas energias divinas que existem no universo, né? Então a pessoa, para se elevar, né, ela precisa entrar em ressonância com as coisas boas, né? Ela precisa entrar em ressonância com a beleza a arte, né? Com a bondade, com a verdade, né? Então, através desses elementos, através do magnetismo, né, que o Dr. Kep coloca como um magnetismo, um elemento que vai entre o elemento material, elétrico, né, e o espiritual. Então, digamos assim, o ser humano precisa ser mais magnético, né, que é uma coisa mais afetiva, de ação, né, para ele poder entrar em ressonância e elevar, se elevar, né, ao nível que ele tem. Porque, por exemplo, muitas coisas que a pessoa a gente considera como paranormal, telepatia, coisas, na verdade são coisas normais. Mas devido a essa mediocrização do ser humano, são faculdades que o ser humano perdeu, né? Exatamente. Então, nós temos as dentistas aqui conosco. A doutora Márcia Sgrinelli gostaria de começar? Então, eu queria falar nesse sentido que atualmente na odontologia tem uma inversão muito grande, mas é em relação a essa muita busca de estética nos dentes, mas não a estética natural, do sorriso natural, essa estética divina, como foi criada, o dente com tonalidades, com cores normais, a gengiva, tem gente tem a gengiva mais baixa, outros mais alta, assim. Então, a mídia fica incentivando que a pessoa tem que ter uma estética artificial. Então, aquele dente muito branco, as pessoas estão cortando as gengivas para o dente ficar assim maior. E depois é algo muito prejudicial, porque com a idade a pessoa vai perdendo um pouco. A gengiva vai subindo, vai dando uma certa retração. E já artificialmente já estão cortando muito a gengiva, como se isso fosse minimamente invasivo, né? E a mídia que está por trás disso também incentivando. Então a pessoa fica com aquele sorriso totalmente artificial, né? E se a pessoa tem um sentimento, uma ação mais verdadeira, ela vai ter uma estética natural preservada, mas dentro do divino, né? A mídia incentivando as loucuras do ser humano, né? É o sorriso de caveira, né? Que o Dr. Kep costuma falar. Agora a doutora Heloísa Segurado. Então, essa questão da estética artificial, estão estragando a estética natural. O sorriso de caveira é ligado a esse clareamento dos dentes vivos. E os dentes naturais, ele tem uma translucidez e vai de fora para dentro do dente e de dentro do dente para fora. Então, dá essa translucidez. E o clareamento dos dentes vivos, além desses produtos serem cocancerígenos, que está aumentando a incidência de câncer bucal por causa desses produtos, além disso, tira essa translucidez. Então, os dentes ficam brancos, opacos, com um sorriso de caveira, como o Ortiz falou. Que fica, acaba com a estética do ser humano, acaba com a saúde dos dentes e a estética do sorriso. E o jornalista Ortiz, vai complementar para nós? Eu queria aproveitar isso que a Márcia Sgrinelli e a doutora Heloísa também falaram, como que a mídia, né, está por trás desses comportamentos. Agora, será que o ouvinte sabe por que, a mídia incentiva tantos comportamentos? É porque por trás da mídia estão os anunciantes, as pessoas que financiam a mídia. Então, que justamente são os grandes laboratórios, os que fabricam essas resinas, essas técnicas e tudo, e que ganham com isso. Então, eles, nesse caso, eles fazem uma matéria para enganar a população. Agora, por isso que eu digo que o jornalista deveria ele procurar agora, sei lá, fazer a reportagem que o povo precisa. O que o povo precisa saber? Dá isso para o povo e não... mas é muito difícil, porque a mídia está controlada. Aí eu vejo a importância da internet, porque os grandes jornalões, né, já estão caindo, eles estão oferecendo de graça na rua e as pessoas não querem, porque estão percebendo que em vez de informar, eles estavam assim enganando. E agora os próprios jornalistas que trabalham nos grandes jornais começaram a fazer blogs onde eles fazem a mesma matéria que eles faziam no jornal, mas contando ao contrário. E os jornais ainda têm que pôr o link do blog deles, porque eles são muito famosos. Então, está uma coisa muito interessante acontecendo nesse campo da mídia. Então, para aqueles que quiserem maiores informações sobre a ciência trilógica, palestras, publicações, programas na TV e rádio, informações sobre atendimento das dentistas psicossomaticistas, atendimento psicoterapêutico e etc. A favor, entrar em contato pelo telefone da CITA em São Paulo, 11 30 32 36 16. 11 3032 3616, ou pelo nosso site www.stop.org.br. Até o próximo programa.